cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui ao Cá se fazem, cá se tocam, no FM da Boa Nova. E claro, boas festas para todos vós, quer nos estejam a sintonizar esporadicamente, porque encontrar-nos na Rádio Boa Nova, no seu espectro do FM em 100.2, ou quer tenha via internet em www.radiobonova.pt, ou quer seja, enfim, assíduo a não acompanhar este programa que há mais de 10 anos já tem aqui todas as semanas, pelo menos, uma banda, um artista em destaque. E esta semana, como já bem perceberam, estamos a falar com o Miquel Carreira. Tem um novo álbum, que já o apresentou ao vivo com muito sucesso. Álbum esse que volta a recuperar também algumas colaborações e outras novas também, mas claro que permite, à semelhança do que fizemos sempre, ter o Miquel Carreira para falar sobre este seu instinto. Antes de mais, bem-vindo aqui enfim, à Serra da Estrela, Miquel. Bom dia, tudo bem? Bem, muito obrigado. Ora, o Miquel, enfim, que já esteve connosco aqui também em Oliveira do Hospital, até por via do concerto que cá deu, como bem se recorda, e hoje, por via de um novo álbum, tem a paciência de nos aturar. Não há nada disso. Muito obrigado. Pois bem, o instinto, porquê desde logo este nome? Já lemos muita coisa sobre este trabalho que está aí a acabar de sair no momento em que gravamos, mas porquê instinto? Olha, eu para ser sincero, eu escrevi os títulos dos discos que sempre foi algo complicado para mim, porque quando pensava demasiado acabava por não ficar 100% convencido. E neste, uma vez que entraram 12 temas no disco, mas uma vez que nós fizemos muitas canções, sei lá, foram cerca de 60 canções que nós fizemos, e na hora de escolher segui muito o meu instinto, e aquelas canções que me bateram logo à primeira, portanto aí o título do disco, Instinto. Portanto foi uma coisa muito, muito natural e gosto muito. E olha, acho também o instinto é uma coisa que eu sigo cada vez mais, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Eu acho que não me tem falhado muito, felizmente. Desde que te vi, eu nunca mais esqueci. Eu logo percebi que era algo fora do normal. Quando dei por mim, eu só pensava em ti e não percebi se era o sonho ou real. Sei o que aconteceu, os teus lábios nos meus, o teu corpo tremeu e eu não sei o que é que me deu quando o céu escureceu e o teu corpo acendeu. Oh, só imaginamos. também é verdade. Está a comemorar 10 anos de carreira, já os ultrapassou. E lança até este primeiro disco pela Universal Music. E a verdade é que esse seu instinto, e naturalmente também muito trabalho, tem levado a vários tipos de participações. Nomeadamente, o gravar um disco em espanhol que lhe abriu portas de outros públicos. Como é que viveu essa experiência e também as relações que criou com pessoas hispânicas? É brutal, não é? É aquilo que eu costumo dizer, nos últimos 2 anos tem acontecido muita coisa na minha carreira, sei lá, entre os discos, as turnés, o programa The Voice também tem sido importante, a aventura fora de Portugal também. Estive no México, quando eu cheguei há cerca de 2 semanas, cheguei aqui a Portugal, estive lá durante 2 semanas, estive 2 semanas no México, onde eu estive a fazer promoção deste trabalho em espanhol, em televisões e em rádios. Uhum. E as coisas estão a correr cada vez melhor, o que me deixa muito feliz. Sei lá, de repente a canção está nas 20 canções mais tocadas na América Latina, não só no México, mas tudo o que é América Latina é uma grande novidade e algo que me deixa muito feliz e dá-me vontade de fazer mais daqui para a frente. Portanto, é uma fase muito feliz, não é precisamente no ano em que eu estou a completar 10 anos de carreira. Senti que há tanta coisa a acontecer ainda e há muita coisa por fazer ainda, portanto, muito, muito feliz. Tu passas por mim, eu já estou rendido. Basta um olhar para me perder. Eu quero te dizer, yeah, que eu esta noite quero estar contigo. Diz o teu nome, nena, quero saber. E se amanhã tu não te quiseres lembrar, da tua boca com a minha e a tequila a queimar. E se amanhã tu não te quiseres lembrar, então vamos tu e eu onde a noite nos levar. Enfim, 15 anos, podemos dizer que veio a trabalhar com o seu pai, na altura veio no Olympia a subir ao palco, claro, aí era muito jovem, tinha 15 anos, mas depois começou a enverdar para o seu caminho. Mas nessa altura, então, recuando aqui 10 anos, de algum modo supôs que estaria onde está hoje? Não. E também se dissesse que sim, acho que poderia soar um bocadinho mal, não é? Mas sim, mas se falta, mas não. Fora a modéstia, evidentemente. Não. Os contornos da carreira que tem, portanto, que hoje em dia é, também passa muito pelo internacional, não é? E pelo gravar uma língua, portanto, que não é a sua língua mãe, não é? E de facto era algo que estaria até fora do espectro da atividade enquanto cantor. Sim, eu podia sonhar com muita coisa, mas não esperava que acontecesse, sei lá, tanta coisa, não é? Sei lá, o meu Arena, o ano passado, que foi o meu primeiro concerto no meu Arena, os Coliseus, agora sexta-feira tivemos no Coliseu do Porto. Precisamente, aí que ir já no meu sexto disco em Portugal, de repente gravar em espanhol, lançar temas lá e falar-se na hipótese de um Grammy já para o próximo ano. Portanto, não estava... sonhava com muita coisa, mas não sonhava com tanto. Portanto, muito feliz por tudo aquilo que tem acontecido, evidentemente. E agradecido, principalmente. Não obstante ter estado fora, como já regressou há pouco tempo do México, esteve também na Colômbia, porque sei. Exatamente. A pergunta que vem é, no entanto, pelas participações que tem, nota-se que está atento à música nacional. Digo, por exemplo, foi buscar os Dalva, não é? E o Diogo Pissarra. Como é que acompanha esta fase da música nacional, que ainda ontem estávamos aqui a gravar, por exemplo, com o David Santos, com o Noiserve, e dizia que de facto temos em Portugal cada vez mais e melhor música. Como é que acompanha este processo? E uma vez que, aliás, tem até responsabilidades nele, até por via da sua participação no The Voice. Exatamente, e o The Voice também nesse sentido tem demonstrado realmente, a mim não só, do que em Portugal realmente há novos valores e grandes valores, não é? Grandes vozes. Eu acho que a música portuguesa neste momento está a atravessar um momento muito, muito bom, não é? Em que aparece malta nova, com novas propostas, e não são sempre os mesmos a tocarem em rádios ou fazerem concertos. Portanto, é muito bom. E falando deste disco, o facto de ter trabalhado, sei lá, com os Dalva, com o Diogo Pissarra, entre outros, foi muito porque, apesar de escrever os meus próprios temas, é uma coisa que eu gosto, é partilhar a minha música com outras pessoas nas quais eu confio, de quem gosto do trabalho. E eu acho que esse tipo de colaborações são sempre interessantes. Portanto sim, nós temos grandes valores. 4 da manhã e eu ainda estou acordado, e mesmo acompanhado ainda me sinto sozinho. Mais um caso de uma noite está deitado a meu lado. Não sei o que é certo ou errado, só sei que sinto estou perdido. Porque me faltas tu. Tu és só tu que eu quero, só para mim. Porque me faltas tu. Sola, tu. Diz-me comigo quando eu te perdi. Eu senti. Estás acordada e também te vem à memória o que fizemos nesta cama. Só queria agora receber uma mensagem tua. A minha mente continua a pensar em ti a toda hora. Porque me faltas tu. Sola, tu. És só tu que eu quero, só para mim. Porque me faltas tu. Sola, tu. Diz-me comigo quando eu te perdi. Eu senti. Falou que para este disco tinha uma seleção de 60, onde teve que depurar as tais 12. Esse processo de depuração deve-se muito a si próprio, ou quem é que ouve nessa escolha, e se é um processo fácil? Porque assim, até quem ouve o seu single, parafraseando o fácil, parece tudo tão fácil. Não acredito que o seja. Não, principalmente sou eu, não é? Portanto, na hora de escolher os temas do disco, não me deixo influenciar por ninguém. Infelizmente tenho essa liberdade de poder levar as coisas como eu quero, tanto a nível de discos como de concertos. Mas depois, evidentemente, tenho uma grande equipa que me acompanha atrás e que me aconselha, que põe as coisas na prática, sei lá, como a minha produtora, vejo concerto, vejo a minha editora neste momento, nesta nova aventura, neste novo disco. As pessoas trabalham comigo, mas a decisão é sempre minha. Mas posso conseguir, evidentemente, de vez em quando, com as pessoas trabalham comigo. O seu único lugar fantástico, só mais um pouco de água tónica. Ela chegou-se junto a mim. Foi algo inédito que aconteceu tão rápido como uma história louca. Eu vou-te a contar assim. É tão fácil, fácil, deixas-me bem louco. Só um beijo e fico no ponto, porque só quero estar contigo. É tão fácil, fácil, deixar-te bem louca. Quero fazer coisas na cama para te acender essa chama. Tu sabes, nena, que é tão fácil. E simplesmente ao dizer-te que mexes com a minha mente, deixas-me doente. Só por estares ao pé de mim, sei que de manhã vais ligar-me para dizer que ainda tens vontade de beijar-me. Sei que de manhã vais ligar-me para voltar a fazer tudo outra vez. É tão fácil, fácil, deixas-me bem louco. Só um beijo e fico no ponto, porque só quero estar contigo. É tão fácil, fácil, deixar-te bem louca. Quero fazer coisas na cama para te acender essa chama. Tu sabes, nena, que é tão fácil quando te pões caliente. Não sei o que dizer-te. É tão fácil, eu só quero tocar-te. Não posso mentir-te. Sei que de manhã vais ligar-me para dizer que ainda tens vontade de beijar-me. Sei que de manhã vais ligar-me para voltar a fazer tudo outra vez. É o único lugar fantástico, só mais um pouco de água tónica. Ela chegou-se junto a mim. Foi algo inédito que aconteceu tão rápido como uma história louca. Eu vou-te a contar assim. É tão fácil, fácil, deixas-me bem louco. Só um beijo e fico no ponto, porque só quero estar contigo. É tão fácil, fácil, deixar-te bem louca. Quero fazer coisas na cama para te acender essa chama. Tu sabes, nena, que é tão fácil. Most in my fate, Joan on the beat, Rolo. O single Fácil, portanto, que foi pré-anunciou o álbum Instinto, de repente tem um videoclipe que está no YouTube e rapidamente atinge mais de 1 milhão de visualizações. E hoje em dia, até mais por aí que se vai aferindo aquilo que é o gosto das pessoas, não é? Porque os discos vendem cada vez menos, como bem sabe, não são os seus, todos eles vendem cada vez menos, mas é por via das plataformas sociais e pela recepção que vamos aferindo aquilo que é a recepção do público. Portanto, este Fácil, de algum modo, dá logo uma chancela de que está a ser muito bem recebido. Surpreendeu, de repente, atingir tão rapidamente 1 milhão de visualizações no YouTube? Surpreendeu, surpreende sempre, não é? Quando sabemos que o tema teu está disparado, como já aconteceu algumas vezes, felizmente, portanto, sim, e o maior feedback, eu vou dizer, principalmente é nos concertos. Ainda agora, nós, sexta-feira, tivemos o Coliseu do Porto, uhum. E assim que entrei em palco, nós abrimos o concerto com o Fácil, e sei lá, ver o Coliseu do Porto de pé a cantar e a dançar o tema é... Foi realmente aí que me apercebi, mas realmente a malta está a curtir o tema e deixa-me muito contente, porque aqui é a apresentação do novo disco, um tema que já lançamos há 2 meses. Apesar de vir aqui muito mais música e muito mais vídeos, deixo-me contente por saber que este disco está a arrancar com força e que a malta está a gostar das músicas. Tu podes procurar, mas vais ver que é um desperdício. Tu não vais encontrar quem te ama como o seu vício. Pode estar com outro, sim, mas vai ser sempre a pensar em mim. sei que tu sabes porquê. Eu sei que tu sabes também que nada é maior que o nosso amor. Memórias, poder viver nos teus lábios novamente a história, poder dizer que nada é maior que o nosso amor. Por onde quer que vás, tens o meu coração contigo. Eu já tentei mudar, mas volto sempre ao início, porque tu és parte de mim e assim será até ao fim. Eu sei que tu sabes porquê. Eu sei que tu sabes também que nada é maior nosso amor. Como esquecer, se o teu corpo me prende às memórias, poder viver nos teus lábios novamente a história, poder dizer que nada é maior que o nosso amor. Mais canções que eu te escreva, nenhuma te trará de volta. Viver sem ti é um castigo, eu próprio fiz isso comigo. Mas quero que sejas feliz, que ele te faça o que eu nunca fiz. Como esquecer, se o teu corpo me prende às memórias, poder viver nos teus lábios novamente a história, poder dizer que nada é maior que o nosso amor. Como esquecer, se o teu corpo me prende às memórias, poder viver nos teus lábios novamente a história, poder dizer nada é maior que o nosso amor. Tu não vais encontrar quem te ama como o seu vício. Neste momento, julga que já tem definido aquele que é o seu, entre aspas, target. Aqueles que são, de facto, os seus seguidores, que não prescindem de, no momento que sabem que há uma coisa nova de Miquel Carrera, de irem à procura. Não quer dizer que comprem, mas pelo menos vão à procura, não é? É melhor se comprarem, não é? Sim, com certeza, mas como bem sabe, hoje em dia o fenómeno da venda dos discos é algo que entra muitas variáveis, não é? Nomeadamente o poder económico das pessoas, não é? Esse, claro, claro que sim, principalmente hoje em dia. Exatamente. Não, deixa muito feliz saber que há essa curiosidade, não é? Antes de lançar um trabalho ou antes do concerto, mas falando de um disco, saber que há curiosidade, que há procura, e sente-se não apenas nas vendas físicas, não é, dos discos, mas depois nas vendas digitais também, cada vez mais no iTunes, no Spotify, saber que é dos temas mais procurados e que as pessoas estão atentas. Portanto, sei lá, passado 10 anos, podiam se fartar um bocadinho, não é, estarem, olha, já vamos ouvir outras coisas, mas não, saber que continua a estar na preferência do público português deixa-me muito, muito contente, muito feliz mesmo. Diz-me porquê foste assim sem uma despedida e deixaste a minha vida num caminho sem saída. Não deixo tempo para falar, para ti foi fácil acabar. Ficou um vazio dentro de mim, deixaste-me assim porque sem ti não dá. Diz-me como é que eu vou viver assim. Não te posso mentir, não sou nada sem ti, porque sem ti não dá. Diz-me como é que eu vou viver assim. Não te posso mentir, ti não dá para continuar. Por amar-te assim, não posso mais. Diz-me porquê. Foste assim ser uma despedida e deixaste a minha vida num caminho sem saída. Bebe, deixa tempo para fumar. Para ti foi fácil acabar. Ficou um vazio dentro de mim. Deixaste-me assim, porque sem ti não dá. Diz-me como é que eu vou viver assim. Não te posso mentir. Não sou nada sem ti, porque sem ti não dá. Diz-me como é que eu vou viver assim. Não te posso mentir. Não sou nada sem ti. Join on the beat. Tem ideia de que o lançamento de cada novo disco seu potencia mais concertos? Já consegue garantir que efetivamente o número de concertos está mais ou menos estável ao longo do ano? Bem, felizmente não posso queixar, não é? Sim, sei lá, há dois anos nós demos cerca de, sei lá, 90 datas. O ano passado, quer dizer, este ano, foram cerca de 70 datas. Portanto sim, felizmente sim, as pessoas gostam de ver os concertos, uhum. gostam de ouvir e realmente é a parte que mais me apaixona, sabes? Evidentemente que o estúdio, o processo criativo é muito interessante, mas aquilo que eu mais gosto é estar em cima do palco e cantar para o público. Portanto, felizmente todos os anos temos a hipótese de poder apresentar as músicas e um pouco em Portugal e fora de Portugal também. Portanto, eu espero que o próximo ano também seja tão bom. Começa o filme se não estou em casa. Ou se eu não ligo, tu sempre reclamas. Às vezes perco a calma, mas tudo fica bem. Porque no fundo, baby, sei que tu me amas. Imagino como ficas quando vou. O que vem na cabeça quando olhas e não estou. O teu ciúme é como o meu, é fruto do amor. De cabeça quente, falo e chego e nunca vou. E porquê discutir se assim nos apaixonamos? Porque insistir, se sabes onde acabamos? Sei que não faz sentido, quero-te comigo. No fundo sabemos que tudo é amor, yeah. Continuamos na mesma, esta é a nossa cena. No fundo sabemos que tudo é amor. Amor, quando gritas comigo. Quando perco o juízo, amor, amor, amor. Mesmo quando estás longe, estás sempre na minha mente. Aonde quer que eu vá, tu estás sempre presente. Eu não entendo o teu ciúme, já virou costume. Mas lá no fundo, baby, sei que tu me amas. Eu estou a lutar pelo nosso futuro. Eu não sou santo, mas estou a dar no duro. Somos tão diferentes, mas perfeitos amas. Talvez por isso o nosso fogo não se apaga. E porquê discutir se assim nos apaixonamos? Porquê insistir se sabes onde acabamos? Sei que não faz sentido, quero-te comigo. No fundo sabemos que tudo é amor. Para ti é um problema. Quando reclamas, tu não me enganas. Porque no fundo, baby, sei que tu me amas. Amor, deixa-te de duvidas. Tu sabes que eu não ando em coisas más. E para que discutir? E para que insistir? Já sabes onde acabamos. Sei que não faz sentido. Quero-te comigo. No fundo, sabemos que tudo é amor. Nossa cena, no fundo sabemos que tudo é amor. É amor quando escolheu desta vez o Coliseu do Porto para apresentar um novo álbum. Porquê o Porto? Olha, é interessante essa pergunta. Sabes que nós, o ano passado, encerramos o concerto, a turnê no meu Arena em Lisboa. Uhum. E já que eu não encerrava uma turnê minha no Norte há algum tempo, eu queria que este ano fosse no Porto. E tem um significado também, uma vez que eu comecei a minha carreira há 10 anos atrás no pavilhão multiuso de Guimarães. Eu queria este ano festejar os 10 anos de carreira no Norte, portanto no Porto. Adoro aquela sala, adoro o Coliseu, o público do Porto é fabuloso. Portanto, foi um 2 em 1, não é? Também a apresentação do novo disco. E foi fabuloso. Diz-me se tu pensas em mim como eu sempre penso em ti. Diz-me se tu pensas em mim. Eu só queria ver-te para dizer-te que gostaria de mentir-te se dissesse que não sinto falta. Do tema fácil, lemos já que o próprio Miquel considera tocar a música que mais tem a ver consigo, de um modo que quis abordar a sua experiência pessoal enquanto mais jovem. Quando dá por si, como agora há pouco disse, das pessoas estarem a cantar esse tema, é natural que cada pessoa o viva à sua maneira, não é? É verdade que depois de estar editado, cada um de nós recolhe a música à sua maneira. De algum modo gosta de ter noção de que as pessoas perceberam a mensagem que quis chegar por via destas rimas? Bem, eu não diria que é a minha canção mais pessoal, não é? Porque há canções também que onde eu me revejo muito, sabe? Uhum. Como O Amor, por exemplo, uma canção que eu escrevi muito de impulso, não é? Que fala da capacidade das mulheres de estarem em campo da nossa cabeça, mas nós não conseguimos viver sem elas, que é aquilo que eu digo muitas vezes. Portanto, o que eu digo é amor quando tu gritas comigo, é amor quando eu perco o juízo, tudo isso é amor, mas no final do dia resolvemos as coisas. Há até uma canção também que fala sobre, que eu agora estou bem, que fecho o disco, que fala sobre o final de uma relação, não é? Quando tu dizes àquela pessoa, tu nunca me deste valor, nunca me apoiaste nos meus sonhos, mas durante demasiado tempo eu estava cego de amor por ti e não me apercebi de certas coisas, mas hoje vejo que estou melhor sem ti. Portanto, são canções também que são muito pessoais também, que onde eu já passei por essas situações. Agora, falando do fácil, sim, eu acho que o bom de cada música é cada um ter a sua interpretação, não é? Não, eu não gosto nos vídeos de limitar a imaginação das pessoas, portanto eu tenho a minha maneira de ver, de sentir a música, e no fácil realmente quis realmente passar uma mensagem onde o nerd que é aquela pessoa que é gozada na escola onde eu fui, que eu fui durante muitos anos, pois é cada pessoa ter a sua interpretação, não é? Cada música. Pode ser que o tempo te faça ver que era tudo para te fazer feliz. Mesmo assim eu vi o que não queria. Por estar cego por ti eu não via. Dizias que era impossível acreditar. Chegar um dia até onde eu cheguei. No fundo eu queria ter-te comigo. Por mais que te amo já não consigo. Agora estou, mesmo se é difícil esquecer-te, eu sei. Agora estou, o tempo acabou por mostrar quem és. Agora estou, tu sabes que eu não esqueço os beijos que eu te dei. Agora estou bem, sem ti eu estou bem. Depois de tudo dizes-te arrependida. Desistir de nós não é a saída. E agora vens com promessas tão vazias. O que um dia quis de ti, tu não querias. Eu sempre quis escrever-te esta canção. Olhar nos teus olhos e dizer que não. No fundo eu queria ter-te comigo. Se alguém falhou, tu sabes que não fui eu. Agora estou bem, mesmo se é difícil esquecer-te, eu sei. Agora estou bem, o tempo acabou por mostrar quem és. Agora estou bem, tu sabes que eu não esqueço os beijos que eu te dei. Agora estou bem, sem ti eu estou bem. Eu sem ti eu estou bem. Mas quero sempre o teu bem, porque apesar de tudo eu te amei. Eu sem ti eu estou bem. Não devo nada a ninguém. Mas quero sempre o teu bem. Há 10 anos atrás, podíamos dizer que, de algum modo, o ser filho de quem é, portanto, do Tony Carreira, portanto, digo Clã Carreira, foi, naturalmente, para além de ser um alfobre de bons músicos, naturalmente também ser um catalisador para que avançasse na música, hoje em dia, a verdade é que tem uma carreira diferente, dissociada e também com bastante sucesso. Olhando para trás agora e ouvindo também a opinião daquilo que o seu pai ou o seu irmão têm sobre a sua carreira, como é que vê o som Micael Carreira em relação ao seu pai e ao seu irmão? Eu acho que os sons e as propostas musicais que nós temos os três são todas diferentes, porque, exato, também tivemos influências diferentes. Uhum. Então, ouvimos músicas diferentes ao longo da nossa vida. O meu pai ouviu uma música, o meu irmão outra e outra. Portanto, sim, eu acho que estamos em universos musicais diferentes. Talvez eu e o David possamos estar mais próximos. Mas mesmo assim são diferentes, portanto, eu acho que isso também é bom, não é? Não estamos no mesmo registro. Claro. Porque eu acho também para o público que poderia ser uma seca, não é? De repente ouvir o Miquel e o David a cantar o mesmo tipo de sons, portanto é mais por aí, mas principalmente por aquilo que eu dizia. Eu acho que toda a música que nós ouvimos ao longo da nossa vida, antes de fazermos o nosso trabalho, influencia muito aquilo que nós vamos fazer. E eu sempre tive uma grande ligação com a música latina. Uhum. Ou ouvir artistas, sei lá, como o Alejandro Sanz, o Henrique Iglesias, portanto, muitos artistas que à partida nem são conhecidos aqui em Portugal, que acabaram por influenciar um pouco a minha música. Diz-me o que queres, onde queres, como e quanto quiseres, eu dou. Oh, oh, oh, baby, só dizer. Sei bem o que queres, ofereceres, o sinal que é de nós dois. Baby, só dizer, yeah, yeah, yeah. Olhas para mim no meio da multidão, danças só para mim e sabes que eu sei. Pode parecer que não, estamos sozinhos. E quando acontecer, ninguém vai perceber. Baby, só dizer, yeah, yeah, yeah. Tengo tantos besos para darte, pero tú no quieres ni mirarme. Y al final voy a enamorarte, pero déjame hablarte. Yo he intentado alejarme y no puedo, por estar en tus brazos me muero. Tú me gustas tanto que no me aguanto y estar sin ti no quiero. Por amor me perdí en tu mirada, con tus besos no hace falta nada. Tú me gustas tanto que no me aguanto y por siempre te buscaba. Vê o facto que ainda hoje, mas é normal, eu digo normal porque há um conjunto de pessoas que vos são fiéis aos três. Apesar de terem músicas que são diferentes, é um público que compra os nossos discos, os três, dissociado do facto de serem familiares, mas que conseguem ter como audição músicas com estilos algo diferentes. Eu vejo isso de uma forma muito positiva porque eu acho que assim, eu acho que tu não escolhes o teu público, não é? Aquilo que eu digo várias vezes, tu podes estar num registro musical, mas o público te escolhe a ti, portanto, exato. Há um público, há uma coisa, e eu fico muito feliz por isso, é um público muito abrangente, o público me acompanha, vais desde os 8 aos 80, e quem vê os meus concertos percebe isso facilmente, portanto, fico contente por isso também, não é? Por saber que há pessoas que acompanham os três e que gostam do trabalho dos três, não é? Enquanto fico em família, estou sempre feliz. Eu sei que nada te faz olhar para mim, mesmo que tente estar mais perto de ti. Faço tudo para me veres aqui, mas não percebo como tu és assim. Sabes que és gostosa, embora te negues no fim. E que não importa se ignoras, sei que pensas em mim. Mas é que não demora a hora de te ver despir. A vida só tem dois dias, eu só tenho uma noite para ti. É. Oh, fica rosa. E que não importa se ignoras, se que pensas em mim, se é que não demora a hora de te ver despir. A vida só tem dois dias, eu só tenho uma noite para ti. É. Eu só tenho uma noite por ti. Sabes que és gostosa, embora te negues no fim. E que não importa se ignoras, se que pensas em mim. Se é que não demora a hora de te ver despir. A vida só tem dois dias, eu só tenho uma noite para ti. A grande visibilidade que tem tido lá fora, e eu não posso deixar daqui de referir, vai também, como nós tínhamos falado da última conversa que falámos aqui, falámos sobre a possibilidade de convidarem para ter músicas suas nas telenovelas. E o Micaela encarava isso como normal, uma maneira de chegar. E a verdade é que no México, ao que eu julgo saber, há uma telenovela que é lida de audiências e que tem um tema seu. Exatamente. Há aqui um defeito que é este, que é que muitas vezes estão a ouvir a música e não identificam quem a canta, não é? Mas há o reverso da medalha, que é de uma maneira massiva, o seu tema chega a um conjunto de pessoas todos os dias, não é? Ainda que em trechos curtos, mas todos os dias a casa delas. É uma maneira interessante, de facto, de espalhar, disseminar a sua produção musical. Sim, sem dúvida alguma. E também eu acho que isso tem a ver com fases. Sabes que esta telenovela no México, que acabou por passar noutros países, não é? Como a Colômbia, a Argentina, isso já aconteceu há 2 anos. Portanto, foi na altura em que eu comecei no mercado latino. Aí sim, naquela altura, as pessoas ouviam a música e não faziam a mínima ideia de quem estava a cantar. Exato. Mas, por exemplo, agora na minha última visita, onde nós já fizemos programas de televisão importantes e rádios importantes, como o Los 40 Principales, que é uma das maiores, que é provavelmente a maior rádio da América Latina e de Espanha também. Portanto, as pessoas já começam a reconhecer na rua, já começam a conhecer quem é o Miquel Carreira. Portanto, sim, é uma fase completamente diferente. Mas tudo isto é um processo, não é? São fases e neste momento, sem dúvida alguma, que a minha música lá está a atravessar uma das melhores fases, mas há muita coisa por fazer ainda, que é aquilo que eu costumo dizer. Claro. É simplesmente o início. E ainda mais, pela idade que tem a vida toda à sua frente, naturalmente. Miquel, exatamente, e sou um puto novo, portanto há muita coisa por fazer. Claro que sim. Haja desafios, não é? Exatamente. Miquel, olha, um abraço, foi um prazer mesmo mais falar consigo, claro. Obrigado. Um excelente ano de 2017, corra como bem merece e como sejam as suas expectativas. E claro, voltaremos a falar seguramente assim que haja um novo trabalho, um concerto aqui bem perto, porque teremos todo o interesse de saber o que anda a fazer. Obrigado amigo, obrigado e um grande abraço, e foi um prazer falar contigo novamente. Dizias que eu era o teu mundo e que era para sempre. Que mudou porque o teu olhar já não mente. Se tu não queres ficar, vá sem olhar para trás. Se tiver que ser, que seja agora, então ou nunca mais. Baby, tenho medo de te perder. Superamos tanto, quero entender. Diz-me um dia o enraio se eu contigo falhei. Por que não me contas tudo de uma só vez? Mente-me e diz-me pela última vez que ainda me amas e não me queres perder. O que é feito das promessas que um dia fizemos? Será que ainda há tempo ficarão só por cumprir? E agora vens dizer que não, que não sou dono do teu coração. Para mim nada mudou, o teu olhar não mente. Só que eu tenho medo de te perder. Superamos tanto, quero entender. Diz-me um dia o enranho se eu contigo falei. Porque não me contas tudo de uma só vez? Mente-me e diz-me pela última vez que ainda me amas e não me queres perder. Sabes que sim, sabes que sim. Sabes que eu vou te amar até ao fim. Sabes que sim. Sabes que sim. Sabes que eu vou te amar até ao fim.